Dia 30, Efésios. Celebre meu espírito dentro de você. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, versos 20 e 21. Deus diz: meu inimigo ficará contra você em todos os momentos. Você não é um competidor à altura para ele, mas meu espírito está em você e o inimigo não é páreo para mim. Vista o cinto da verdade. O que meu espírito diz a você irá ajudá-lo a se opor ao seu inimigo. Use a armadura da justiça. Decida lutar contra cada traço de egoísmo dentro de você. Identifique a paz proporcionada pelos evangelhos. Pense nessa paz como um par de sapatos que você pode usar para continuar a disputar a corrida diante de todos os oponentes. Agarre-se ao escudo da fé. Saiba que eu sou quem eu sou, que meu plano está em curso, que você é minha criança e que um dia será completamente formado como meu filho. Conserve o capacete da salvação em sua cabeça. Não importa o que aconteça, não importa como você fale, tudo ficará bem. Nunca deixe de ler minhas cartas. Minha palavra é a espada do meu espírito. Use-a para lutar contra o mal, primeiro dentro de você e depois ao seu redor. Aprenda a orar. Ore em meu espírito em todas as ocasiões. Celebre a alegria que você pode desfrutar quando vive para completar o meu filho, para revelá-lo ao mundo e para deleitá-lo com resposta ao seu amor. Dedique um momento para orar. Pai, existe realmente um poder dentro de mim que está fazendo mais do que eu posso pensar ou imaginar. Eu quero acreditar nisso e confiar no Senhor. Ajude-me a lutar as batalhas que são importantes para o Senhor e abandonar as que não são eternas. Em nome de Jesus, amém.